Prezados senhores, na estreita cisterna que chamais pensamentos, os raios do espírito apodrecem como montes de palha. Não podemos viver eternamente rodeados de mortos e de morte, e se ainda restam preconceitos, temos que destruí-los. O dever, digo bem, o dever do escritor e do poeta não é ir esconder-se covardemente num texto, num livro, numa revista, dos quais nunca mais sairá. Senão, ao contrário, o poeta deve sair à rua para discutir, para atacar ao espírito público. Senão, para que serve? E para que nasceu? Antonin Artaud.